fugindo entre os faróis e o mar, neste azul que é azul. Nosso amor sumindo entre partir e ficar, entre o norte e o sul. Cruzando sobre os raios, antenas de TV, porque você me olha se você não me vê? Sobre os oceanos, em doces guerras frias, não deixe anoitecer, não deixe escurecer o nosso dia. Entre os faróis e o mar, deixe azul que é azul. Nosso amor sumindo entre partir e ficar, entre o norte e o sul. Cruzando sobre os raios, antenas de TVs, porque você me olha se você não me vê? Sobre os oceanos, em doces guerras frias, não deixe anoitecer, não deixe escurecer.